Subversivo, melódico, vou manipulando flow. Grana nem cabe no bolso do cachê daquele show. Da caneta que sangrou, hoje a colheita vem do grow. Que resume nosso esforço, é um backflip no bowl, wow. Já cada ciclone, calça da Mizuno. Me sinto no Rojas enquanto acelero o Uno. Um beat no fone, quero mudar meu mundo. Um estúdio em casa, saca escarpe, ripos, fumo. Garotos disputando suco, sabendo que o truco é pouco pros loucos. Passando sufoco, cuidado com os outros que quer te derrubar. Eu forjo a faca no fogo, vai pro poço, se vacila. Pilantra serve de almoço na cadeia alimentar. Nosso negócio era local, ei, sem credencial. Fervendo diamante na suíte presidencial. Pra nós era normal, lucrando ilegal. Pega a mala, fundo falso, manda lá pra Portugal. Ei, diz pra mim que eu ia parar, mas olha, tô envolvido de novo. Calada, essa madruga te suga. É como tu manipular a própria mente pra tentar te saciar. Eu acredito piamente que sente, então acende pra aliviar o estresse. Tu merece, é o que nos resta. Enquanto o tempo me desfaz, eu meto o pé. E o preço qual é? Tô sempre pra conciliar essa loucura com a fé. Pra quem quiser disputa, eu quero que discuta. Que eu tenho muito pra comemorar. Regado é vontade, não trabalhamos pro estado. É fruto de energia, simula um caso pensado. É o pensamento bolado, quem manda o papo errado. Fé picaça. Se fé ligado e tamo coligado. Pode parar, não pode parar. Corre, não pode parar. Eu tô pra ver quem vai tentar. Não pode parar. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah.